de casa em plena madrugada, e eu pensando em você, trovejando sem chuva, noite sem a lua, só a escuridão pra ver. De repente em minha frente surge um clarão, um raio incidente tocou o meu coração. Coração, sente sua mão. Eu só sei que o mundo parou outra vez. Em sonho você me salvou, me fez entender. Seu calor pra me aquecer. De repente em minha frente surge um clarão, um raio incidente tocou meu coração. Coração, sente sua mão. Eu só sei que o mundo parou outra vez. Em sonho você me salvou, me fez entender. Sonho você me salvou, me fez entender.